Parte 5. Os três assistentes ocultos, para triunfar. É inegavelmente claro que a energia é uma parte fundamental do trabalho do universo. Incontáveis forças ocultas se movem dentro e ao nosso redor, impactando nossa experiência de vida. Porém, além das forças vibratórias das quais estamos falando, existem três assistentes ocultos no reino energético. Elas são as vibrações do espírito, e sua energia é tão poderosa que seria um grande erro ignorar sua ajuda. A energia espiritual se move através de toda a criação. De fato, é a força mais dinâmica tanto do mundo natural como sobrenatural, e é capaz de alcançar êxitos ilimitados. Conectar-se conscientemente com este poder imensurável é o mais emocionante e importante que podemos fazer com nossas vidas, porém ainda assim, muitas vezes ela é menos priorizada. Até a parte espiritual de nossa própria identidade é facilmente descartada, principalmente porque não é aparentemente tão importante como nossas necessidades físicas ou materiais. Estamos tão ocupados tratando de fazer dinheiro para poder ser felizes que passamos por cima de uma das fontes de satisfação mais profundas que temos disponível. O mundo do espírito está repleto de abundante alegria e recursos ilimitados. Sua energia tanto é local como não local, individual e universal, presente e infinita. Cada ser, incluindo a você, tem uma identidade específica, porém, ainda assim, não pode ser separada de nenhum outro indivíduo, nem sequer da fonte fluxo de toda a criação. Estes são todos fortes conceitos, porém precisam ser considerados, porque desta vibração espiritual vem a magia. Quando te conectas com esta sutil força universal, te conectas com a fonte de todas as coisas maravilhosas. E na alegria desta brilhante conexão, crias milagres, e compreendes que és um mesmo. Desta forma, o reino etéreo e físico é espetacular muito além de nossa compreensão, e quando fazes ressonância ao nível do espírito, tuas vibrações abrem tua vida a tudo o que é belo, abundante, e alegre. Capítulo 23. Teu ser mais elevado. O primeiro assistente oculto para triunfar. Reflita sobre esta frase. A fonte é ilimitada. Não conhece fronteiras. Se expande indefinidamente, e é infinitamente abundante e desfazer-se das dúvidas, é uma decisão para reconectar-te com esse ser original. O mundo espiritual nos provê com maravilhosas energias que têm as mais altas intenções e o poder de assistir-nos para alcançar nossas metas, e o mais próximo e imediato destes ajudantes é em realidade tu mesmo. Esta entidade é a tua alma ou teu ser mais elevado. Não é mais elevado porque esteja acima de ti, ou de alguma maneira é melhor que o resto de ti, se chama assim porque vibra a frequências mais elevadas que tua parte física. Tu forjas tua conexão tanto com a presença divina e com a grande abundância e podes trazer tudo o que desejas através de tua alma, e é assim, da mesma forma, também podes ter acesso a toda a informação, poder, e recursos que necessites. Teu ser espiritual sabe que essa essência existe, é ilimitada e eterna. Sabe que sua expressão não termina com esta vida, que não é mais que um sussurro do pensamento em um largo e glorioso caminho do ser. A realização desta verdade traz um sentido onipresente de calma e segurança à tua experiência diária, que transcende tua percepção do tempo limitado e oportunidade restringida. Teu próprio espírito te abre a realidade infinita e limitada que está presente aqui e agora. Sem estas eternas definições, o tempo é teu inimigo. Pode transformar-te em uma pessoa desesperada, ansiosa e controladora, com o medo sendo a mola propulsora que move a tua vida. Esta energia é a que levará a tua carreira pessoal com tanta urgência que sabotará a mesma felicidade que buscas. Porém, adotando teu sentido de eternidade, poderá mudar radicalmente tua experiência humana de medo, integrando uma mais ampla, mais pacífica aproximação a tudo que desejas, incluindo tuas metas a curto e longo prazo. Um ser mais elevado implica maiores poderes. Teu ser superior é consciente do que necessitas e de quem és. Tens todas as soluções para o que buscas e tens acesso a grandes campos de informação sempre que o assim desejares. Tens também a capacidade de conseguir a força interna que precises, porém precisas estar aberto para receber este poder. Quando tiveres dúvida, pede que ele te traga confiança e paz para liberar teu medo. Se estás confuso sobre tuas opiniões, pede ao teu ser superior a sabedoria para saber o que fazer e a coragem para fazê-lo. Cada uma das características pessoais está disponível através destas vibrações. Atributos como confiança, sabedoria, coragem, determinação, amor e esperança estão todas dentro do espírito. E ainda que sintas não ter experimentado nenhuma delas, tua alma eterna já o fez e está disposta a trazê-las sempre que delas necessites, em qualquer situação, em qualquer momento. O poder da meditação. Para trazer uma destas qualidades em particular à tua experiência física e mental, relaxa e visualiza uma bela e brilhante luz no centro do teu coração. Olha o resplendor e sente a calidez de seu brilho maravilhoso. Compreende que isso que irradias é teu eu verdadeiro e mais elevado ser, capaz de prover qualquer qualidade que desejas. Ou seja, graça, compaixão, persistência, disciplina, paz, propósito, dignidade ou qualquer outra coisa, basta nomear o que deseja e chamá-lo desde teu centro. Somente diga a palavra, respira profundamente, relaxa e sente como chega a ti esta energia particular. Faça isto agora, respira profundamente e diz, confiança. Chama este sentimento desde o mais profundo de tua alma e teu coração. Respira novamente e relaxa nesta sensação, meditando nela enquanto continuas repetindo o nome desta maravilhosa qualidade. Sinta-a vibrando em teu coração e tua mente. Experimenta a energia de segurança crescendo dentro de ti, levando-te e elevando-te, fortalecendo-te com certeza e liberdade. Realiza este processo com qualquer qualidade ou valor que queiras experimentar. Relaxa, repete o nome da característica que desejas, viva o sentimento e pronto, será completamente teu. Além desta simples técnica, existe também uma maravilhosa afirmação que me ensinou um amigo que é um inspirador conselheiro e conferencista de Nova York. Em seus seminários, Tom Cretley anima as pessoas a alcançar os magníficos poderes da alma usando afirmações que começam com a frase, estou aberto às capacidades do espírito e finalizam com uma intenção específica para mudar, curar ou receber, enfim, o que precise no momento. Esta é uma forma dinâmica de conectar-se com a força interior. Não importa o que tenhas que fazer, podes usar esta intenção para alcançá-lo. Para começar, relaxa e respira profundamente. Logo, concentra-te em teu coração e sente que o poder cresce neste local. À medida em que o pratiques, pensa no problema que tens e afirma teu específico foco espiritual. Use-o para qualquer coisa que precises. Por exemplo, podes afirmar, estou aberto à capacidade de meu espírito. Para confiar. Para liberar o medo. Para perdoar-me. Para receber informações que preciso. Para terminar um projeto. Para levantar-me e recomeçar. Para assumir riscos. Para estar em paz. Podes confiar nesta técnica poderosa para qualquer necessidade que tenhas. Ela faz com que lembres que tens infinitas opções no que se refere ao teu poder pessoal, emoções positivas e intenções criativas, de modo que use-a. A dignidade do espírito faz parte da experiência humana, assim como faz parte o medo e a preocupação. Teu ser superior é a parte de ti que não sente medo e nem preocupação. Teu ser superior é a parte de ti que não conhece o medo e nem fronteiras. É a identidade de tua alma, a que atrai recursos sem fim para a tua vida. Além de todos os estados energéticos que sempre necessitarás, este aspecto tem acesso a toda a sabedoria do infinito e universo eterno. Tu és uno com a mente divina, e esta fonte de todo conhecimento está disponível para ti neste momento. Teu ser essencial é uma espiral de conhecimento de modo que faz a ele tuas perguntas, acalma tua mente, medita e escuta a tua resposta intuitiva. Sempre que precisares tomar uma decisão ou esclarecimento acerca de algo, pede a informação e prepara-te para as respostas que certamente receberás. Convertendo-se em uma pessoa inspirada. O que acontece quando te defines de acordo com a expansão de tua alma em lugar do corpo e mente? Isto te abre a inspiração universal. Existem incontáveis casos de pessoas que foram verdadeiramente inspiradas em inesperadas ocasiões. O campo da ciência, arte, literatura e até finanças estão cheios de histórias de milagres aparentes. Estes momentos são respostas energéticas que aparecem quando nosso ser superior faz ressonância com o espírito do universo. De fato, a própria palavra inspiração significa estar em espírito. Isto não é necessariamente um processo místico, ainda que pareça sê-lo. O cosmos está cheio de informação e criatividade sem limites. Isto não é, necessariamente, um processo místico, ainda que pareça sê-lo. Como nos campos morfogenéticos que levam à energia da emoção, grandes campos de dados também levam à eterna sabedoria e conhecimento de todas as idades passado, presente e futuro. Isto está sempre disponível através da conexão de tua ressonância com a do fluxo do universo. A única coisa que te detém para alcançá-la é a tua própria resistência. Os obstáculos podem aparecer em forma de dúvida, distração, porém uma vez que os deixe ir esta energia que os bloqueia, virão para ti as respostas que buscas de uma maneira completamente mística e inesperada. Eu penso que este sincronismo com a mente divina é a fonte de inumeráveis invenções, descobertas e até grandes trabalhos de arte, música e literatura. Uma assombrosa inspiração em particular aconteceu ao químico Karim Ulis, de Califórnia, quando inventou a reação em cadeia da polimerasa, que pode-se dizer é um dos avanços mais importantes na decodificação do código do DNA. Em seu livro Dançando no Campo da Mente, Mullis conta a história de como havia trabalhado em seu laboratório tratando de encontrar sem sucesso a solução para a identificação do DNA. Um dia, saiu de seu laboratório e dirigiu-se à sua cabana em Valley, Califórnia. Olhando as colinas e as flores das árvores de castanhas da Índia, de repente a solução se fez clara. Em frações de segundo estava inspirado com a resposta e se dispôs a escrevê-la. Continuou trabalhando quando regressou ao laboratório, porém, a solução original foi um segundo de inspiração. Logo disse que era tão simples que não podia compreender como não havia pensado nela antes. Porém, a informação estivera misturada com os campos morfogenéticos, esperando por uma ressonância com a qual sincronizar-se e dar-se a conhecer. Mulis foi verdadeiramente inspirado. A resposta não se revelou em seu laboratório enquanto revisava suas anotações, ela surgiu enquanto observava com êxtase as maravilhosas árvores por sobre uma colina. Tinha estado buscando estas respostas e neste momento estava relaxado e aberto para recebê-las. Tudo estava ali, esperando por ele. Seu desejo e intenção moveu a informação do campo energético para sua realidade. Esta informação lhe valeu o prêmio Nobel e sua influência ajudou a pesquisadores de todo o mundo. O processo que resultou de sua descoberta mudou totalmente a compreensão do código de DNA, ajudando a prever e salvar pessoas de enfermidades predispostas e mudando radicalmente a criminologia forense. Mulis não está sozinho neste tipo de experiência. Escritores, artistas, inventores e pessoas de todo tipo em todos os períodos ao longo do tempo têm experimentado a magia da inspiração espontânea. Einstein dizia frequentemente que suas teorias mais brilhantes vieram em momentos quando não estava pensando em suas dificuldades. Thomas Edison tinha uma cama em seu laboratório e dizia frequentemente obtinha respostas depois de fazer uma cesta. Tu também pode ser inspirado, simplesmente relaxa, te abre e pede. Deixa teu ser superior fazer o seu trabalho. Uma maneira de alcançar este maravilhoso poder é estar cada vez mais sintonizado com tua intuição. Para conseguir isto, precisas acalmar tua mente e escutar as respostas, logo, tens que estar disposto a reconhecer e seguir o guia que encontres. Aprende a escutar sentindo e praticando e assim você começará a distinguir a voz da intuição da do medo. Às vezes, podem parecer tão semelhantes que precisarás ir mais fundo e escutar teu coração para saber a diferença. Uma vez conheci uma mulher que deveria tomar um avião que explodiu em Lockerbie, Escócia. Ela precisou atrasar sua partida por algumas horas, ainda assim, uma outra parte de seu ser relutava em pagar mais para reprogramar sua viagem. Porém, ela escutou sua intuição e deixou o medo financeiro ir embora e salvou sua vida. Para aumentar tua conexão intuitiva com o fluxo universal, você precisa acalmar tua energia e liberar tuas preocupações. Aprende a relaxar e deixar ir toda e qualquer preocupação que possa sentir. Estas são as vibrações que te conectam espiritualmente. Meditações regulares e reflexões pacíficas te conectam com a fonte superior e te levam à corrente pacífica do amor, guia e informação universal. Sempre que estiveres em dificuldade, pensa no problema que estás trabalhando e pede ao teu ser superior que te ajude. Quando fores para a cama, à noite, envia teu espírito ao mundo para fazer o trabalho para ti. Ou seja, para convencer alguém da efetividade de tuas ideias, se deseja convencer alguém da efetividade de tuas ideias ou simplesmente conseguir a informação específica que precisas para avançar em direção à tua meta, teu ser superior tem mais poder do que imaginas. Enquanto dormes, dirija-o para fora, em teu nome, para o universo. Mantenha um caderno ao lado de tua cama de forma que possas escrever qualquer impressão que tenhas durante a noite. Até teus sonhos podem conter a resposta que buscas, assim que anotá-los te mantém aberto a ver a verdade dentro deles. A energia do espírito que está sempre contigo é parte tanto do teu presente como de tua eternidade. Nunca estarás mais em espírito do que estás agora. Tua alma não é maior ou mais poderosa quando estiver liberada de teu corpo físico, apenas tens menos distrações materiais. Neste momento, tua essência tem o poder de alcançar os campos onde se encontra a sabedoria, e podes conectar-te com todo o reino energético. Pede ao teu ser superior por ajuda, mas não pares aí. Envia teu pedido além, para o mundo te surpreenderás pelas respostas que encontrarás. Afirmações para conectar-se com o Ser Superior. Cada dia estou mais e mais consciente de meu espírito eterno. Vivo na paz que traz meu espírito. Estou aberto à claridade, sabedoria, graça e poder de meu espírito. Me abro à capacidade de meu espírito para amar e ser amado, para criar, confiar e receber. Escuto a minha voz intuitiva mais e mais. A inspiração vem de muitas maneiras e em momentos inesperados, trazendo conhecimento e guia cada dia. Libero as preocupações do mundo e escolho a paz de minha identidade eterna.